Esse é facinho também. A maioria sabe que é de Shirley. É. E aí eu regravei, porque eu gosto muito desse hino. Então vamos cantar. Vamos lá. É coisa linda de Deus. Jesus está voltando, sim ou não? Quem ainda espera Jesus? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Eu espero Jesus, glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Ele está voltando, ele está. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Aleluia. Então vamos cantar bem bonitinho. Limpa a garganta, limpa. Vê se tu lembra. Quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Mas quem partiu, quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, vai ser lágrimas. Mas quem partiu? É. Aleluia. Brevemente a notícia se espalhará. E um povo no jardim primavera desapareceu. E um grande tumulto acontecerá. Pergunta-se como isto se deu. Quem sabe dirá, foi o arrebatamento. Quem não sabe dirá, foi os marcianos levando. Ah, a verdade sagrada escrita está. Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia. Pensa no tumulto que vai virar isso daqui sem Jesus. Aviões sem pilotos voam para o abismo. Trens desgovernados e ônibus também. Mamães desesperadas buscando seus filhos sumidos. Grande, pequeno, vão sofrer também. Quem sabe tirar, foi o arrebatamento. Quem não sabe tirar, foi os marcianos que levaram. A verdade sagrada escrita está. Foi o quê? Foi o quê? Foi Jesus que a igreja veio buscar. Quem ficou, ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, você, quem ficou, quem partiu, partiu, quem ficou, só lágrimas. Oh, aleluia, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, quem ficou. Bate palma mesmo para Jesus, pode bater. E dá glória, com a boca você dá glória, com a mão você bate palma, mas com a boca você glorifica. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia.